ZYJ 619. Rádio Caicó 1290 AM. Uma emissora do Sistema Potiguar de Informação. Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. De segunda a sexta-feira, o jornalismo da Caicó AM está cada vez melhor. Às 11 horas da manhã, entra no ar o Comando Geral. Cardoso Silva. Rosivan Amaral. Audiência comprovada na rádio que é forte até no nome. Caicó. Comando Geral. O programa que o povo gosta, a verdade que o povo quer. Rádio Caicó, em primeiro lugar em audiência. Rádio Caicó AM 1290 kHz. A melhor equipe de locutores, redatores, repórteres e técnicos do rádio seridoense. Num só objetivo: levar até você as notícias com credibilidade, a boa música, o entretenimento. Rádio Caicó AM. Agora, mais do que nunca, a notícia em primeiro lugar. Caicó AM. Sucesso está no ar. Rádio Caicó AM 1290. Rádio Caicó AM. ZYJ 619. Rádio Caicó 1290 AM. Uma emissora do Sistema Potiguar de Informação. Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Não foi quando você me abraçou. A partir de agora. Quando você me toca. Entra no ar da Rádio Caicó. O programa Batidão Sertanejo. Batidão sertanejo. O sertanejo raiz. Deixa esta vontade. Sertanejo raiz. E o sertanejo atual num só programa. Batidão Sertanejo. Agora na Rádio Caicó. Dezessete horas e 2 minutos em Caicó. Agora sim, né, produção? Cadê o BZ, minha produção? Esse é o programa Batidão Sertanejo aqui na 1290 Rádio Caicó. Muito boa tarde a todos vocês que está aí sintonizado na nossa Rádio Caicó. A partir de agora, você vai curtir aí um sertanejo de qualidade, aquele sertanejo atual, aquele sertanejo raiz, aquele modão também, que você quiser ouvir do seu cantor, tá bom? Você quer interagir conosco, quer fazer o programa conosco? É 3417-2902, está liberado o nosso telefone. O nosso canal da rede social WhatsApp também está liberado. Você pode falar conosco, né? Pedir a sua música preferida, tá certo? Vou começar aqui com essa música aqui, o nosso programa, para depois a gente interagir com vocês, ouvintes da Rádio Caicó. Vamos de música, na tarde 1290. Que me dá vontade de sumir no mundo e desaparecer. Meus amigos me viram chorando